75 a bordo. 3520, autorizado táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste agora 10 no 5. Via Juliette Alfa no ponto de espera, reporta pronto, PNH 10 no 5, 3520. Torre 3520 está pronto no ponto de espera da 10. 3520, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 180 graus com 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, 3520. Country 170, complete LSX approach and the contact tower. Frequency 18.6. Country 170. 1186, thank you very much. 3170. Tan 3170, bom dia, continua a aproximação, tráfego já avistado, informa o Airbus da companhia iniciando rolagem agora, pistão no zero, aguarda a informação de pista livre, Tan 3170. Aguarda livre, 3170. Tan 3170, baixou e travou? Afirmo. Tan 3170, livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus com 12 nós. Livre pouso no zero, 3170. Tan 3520, decola os 24, controle agora 119.35, bom voo. Controle 11935, boa noite, 3520. Boa noite, na 3520, contato radar na decolagem, submanter o nível 190, sai da PUCA. 190, sai da PUCA, 3590. 20. Aguardo contato 3520, pode voar direto ao Aracaju? Aguardo contato. Aguarde coordenação com o Recife. Sim, 3520. Aracaju 3520. Direto da Aracaju 3520 graus. Zero no solo aos 26, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, sua escuta, obrigado, 3170. Salvador, Mike Bravo, Foxtrot. 3520, chame Recife, frequência 126.85. 126.85, até 3520. Controle Maceió, bom dia, Atena 3164. Sigma 1. Marcel, bom dia, TAM 9522. Tá, Mauro, 5-2-2. Contato 3164, então, você tem contato aqui comigo aqui pela. Thank you.